eu quero ouvir. Gangsta Rap, tá ligado? Não é letra violenta não, mano. Uou, uou. Gangsta, gangsta, gangsta está no ar. Gangsta, gangsta, gangsta. Gangsta, eu quero ouvir, gangsta, eu quero ouvir. Gangsta está no ar. O bicho vai pegar. Gangsta. E aí, é maluco, como é que é? Vou dizer, maloqueiro, malandragem tá de pé. Ó só, é tipo assim, conspirar, conspirar. E aí, é maluco, o bicho vai, vai pegar. O bicho vai pegar e o sistema vai desabar. O rap gangsta, você vai ter que escutar. O pavio vou acender, o bagulho vai trincar. Na cara do sistema, a bomba vai estourar. Não caia na armadilha, é isso que o sistema quer. Ou não é, aí mané, vê se larga do meu pé. Os gambé atrás do lado quer me ver na pior. Mas que nada desses malucos quer me ver só o pó. Eles te pegam, te torturam na maior covardia. Tendo que viver todo dia com chacina. O foda é saber quando os ainda vão morrer. É a merda do sistema que faz isso acontecer. Lá se vai mais uma vítima, carne e piscina. No outro dia é só velório. O choro da família e população brasileira aqui sofre todo dia. Tendo que aguentar o que? A porra da polícia. Gangsta, gangsta, gangsta está no ar. Gangsta, gangsta, gangsta. Gangsta, gangsta, gangsta está no ar. O bicho vai pegar. Gangsta. Vários anos na levada e na batalha dos look, crack, crack. Pá! Pode acreditar, somos lunáticos com a revolta na mente. Chegando mais cruel igual antigamente. É o nome, tá no sangue, tá na veia. O papo aqui é puto, cheio de teta. Maloca é grande, mas não anda com fuzil. Tá chegando, sai voado. É a pura da civil. O 221 é o articulação. Não vem da mente, parceiro, mas vem do coração. Não formei um grupo com a pistola na mão. Só precisou coragem e determinação. Não sou protagonista da decepção. E se os gabé com as matracas na mão, não vou fazer o que o sistema quer. Não, não. Não vou me ajoelhar. Não sou nenhuma, né? Infelizmente a violência invadir a favela. Aqui é o jazzback e articulação de ideia. Invadir da classe média. Cê deixa a sequela. Eu quero ouvir, que quero ouvir. Não tem comida na poda. Gangsta, gangsta, gangsta está no ar. Gangsta, gangsta, gangsta. Gangsta, gangsta, gangsta está no ar. O bicho vai pegar. Gangsta. O sistema tô de cara com o rap nacional. O gangsta está no ar. Ha, pode ser fatal. Queima sistema, sente só o drama. Queima sistema, vai, vai, sente só vai. O drama. Sou guerreiro da favela, mano que vive nela. Aqui é mano falas, articulação de ideias. Novo cama, minha quebra. Se liga aí, irmão. A guerrilha periférica. Então é ação. Estou chegando, é maluco. Estou chegando, apavorando. Seu pesadelo está apenas começando. É, ou não é, de qual é, vê se é. Se liga aí na fita, se liga aí, gambé. Pode vir, chega aí, meu irmão, é tipo assim. A parceria que é forte, vou lutar até o fim. A procura da paz, a procura do amor. Se liga aí, doutor, sou um rolo compressor. Sente aí, escute aí, a guerra não acabou. Me entregar, eu não vou, o que eu faço é por amor. Desistir jamais, vamos à luta. O verbo é pesado, é maluco, segura! Gangsta, gangsta, gangsta está no ar. Gangsta, gangsta, gangsta. Gangsta, gangsta, gangsta está no ar. O bicho vai pegar. Gangsta. Soltando o verbo, desafiando o sistema. O papo aqui é curto, acorda que arrebenta. Oh, trema, trema, trema, sistema, trilha sonora do gueto. Toque de atormenta. Gangsta, gangsta, gangsta está no ar. O bicho vai pegar. Gangsta. Quem gostou faz barulho. circulação de ideias, mano. Gangsta, gangsta está no ar. Gangsta está no ar. Articulação de ideias, gangsta está no ar. Só os loucos, só os loucos.